4082, busca para 2010, ajuste no 04. Canal 200, Solos 41, libera a direita, chame Sole 1219.

decolagem até 3 mil pés, senhora, aguardando transferência de controle, Oscar Luciano, livre decolagem. 3.4.3.6, solo 5.7, libera direita, chame solo 1.2.1, decimal 9, senhora. 3.7.4.5, autorizado a alinhar e decolar, decimal 0. Vento de 1.2.0 graus, colono 0, não. Sierra decolado ao 5-9, mantenha a flor de decolagem de 3 mil pés e chame controle Salvador em 1-2-0, décimo 8. Salvador 2-0, Alfa Alfa Charlie Mike, pronto para ingresso. Alfa Charlie Mike. Seu hotel de emocionamento aprovado, chame então para o táxi. 0601 tem a prova 2 mil pais. Após 2 mil pais, tem a esquerda para o ordinário. Direita, decolou da pista auxiliar, que segue com sua aproximação. Eu tenho um aeroporto da chave, iniciando a corrida agora, pista no zero, pronto, liberar a pista, senhor. Direita, aguardando, 1.14, 9.62. Abacão, gosta com a Sierra, da presente, curva à direita. Curva à direita, na prova de nove. Decolado aos 01, chama agora o controle Salvador na frequência 1.2.0.8, bom voo. 2.0.8, obrigado, bom fim de semana, 3.7.4.5. Bom, Alexandre. Obrigado. Controle Salvador, uma boa noite, uma bom dia, é o 3.7.4.5, decolado, está voando. 3.7.4.5, bom dia, contato radar, preparo o nível de voo 3.6.0, após 2.6, autorizado direto Ita. 962, pode pousar? 1962, pouso autorizado, senhor, pista no zero. Vento de 1.2.0 graus, como 09. Livre pouso na 10.962. 04. Sim, Papagão, agora chegou a Sierra, plano municipal 2.402. Tudo com seus visuais para nível 045, a lista na 013. Autorizado por assistir, olha o segundo que é. Eu acho que não é. A patrão gosta do que é, tá pequeno, você tá ali, né? Charlie Mike. Autorizado a decolar da pista 17, por vento de 120 graus com 109 CNH, padrão agora. Vera Cruz, por gentileza, poderia confirmar a autonomia PV? Cinco horas, ciente, Papatango Vitor, Hotel Zulu, táxi aprovado, chame na interseção para ingresso, Vitor Hotel Zulu. Chame agora o controle Salvador na frequência 120.8. Ok, você já subiu para 195. Ao término 1, 2, 8, 3, 5. Aceito informa a lista agora na 013. Cada porta fale mais com a sua intenção do voo. Vitor, Hotel Zulu, decolado aos 10. Chame agora o controle Salvador na sequência 120.8, bom voo. É chamar agora o controle de Salvador, 120.8. Muito obrigado, enquanto. 3895, decolado aos 10. Chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, senhor, bom voo. 308, uma boa, 308, uma boa. Salvador, uma boa tarde. É o TAM 3895, decolou na São Bruno, nossos amigos, né? TAM 3895, bom dia, contato radar, chega para o nível de voo 340, após 2000 cair, autoridade direto líder. Ok, após 2000 direto líder, TAM 3895. Vitor, Hotel Zulu, mantém a 3 voo visual ali, chama de Arena 3 e parte para a barra. Foi 78, complexo final de Sinistro, Rio, 118, destino 9. Bom dia, tráfego avançado, QNH padrão, frequência de tiro, frequência no 3-1-2-3. Tapatau, conforme mais, chame na frequência de tiro, 1-3-1-2-3, para poder achar que está aqui do local. 3-0-2-8. Oscar, da Vida Prato, posição de 2038 milhas, mantendo nível de voo na 05, Charlie 182. Salvador na frequência 120, décima 8, bom voo. 208, boa tarde, Xené 6203. Boa tarde, Xené 6203. Xené 6203, boa tarde, capaz de radar, depois do número de 8360, após o 2006, eu fui lá de Piracuíba. 2010, depois do número 360, Xené 6203. Autorizado da presente, senhor, cruzamento do eixo da aproximação da pista 1-0, chame na curta final para enrolar, o vento agora é o Salvador de 1-0 graus com 1-1 nós, para o meu Serra do Eco. Autorizado a alinhar e manter na pista no zero. 0, decolado 31, chama agora o controle de Salvador na frequência 120, decimal 8, chama com voo. 120, muito obrigado. Romeu Sierra Zulu Eco, pouso na RMAR por conta e risco, vento em Salvador de onda, 0 graus com 1, 1 norte, que nem na padrão, chame no solo controlado, Papa Romeu Sierra Zulu Eco. Vai controlado, Eco. Contato radar, secretário nível 350, sai da PUCA. Sai da PUCA, nível 350, voa 250. Autorizado, eu tenho o Romeu repartindo o óbito. 463, autorizado decolar da pista 10, vento de 120 graus com 109. O cenário 2-3, tem centro de 5, frequência 25 de cima 1, ao término 128 de cima 35. Considere seu solo aos 3-3 na estacionada da Feliz do Bom Acesso. Papá Romeu de Lídia Grave, informa o tráfego 2 horas a 3 milhas, mantendo 1.000 em Papá 2-8-4. Autorizado a alinhar e manter na pista 10. O 4463, decolado aos 33, chama agora o controle Salvador na frequência 120, decimal 8, chama com voo. 208, obrigado, bom trabalho, 4463. Decolado Servo 1. Controle, Azul 4463, bom dia. Azul 4463, bom dia, contato radar, que você vai fazer o nível de 200, autorizado direto para o 200, direto coral, assim que possível, coordenar para o Adil Neto, para o 4463. Bom trabalho. Obrigado, senhorita. Bom dia, obrigado pela audiência, deixa para o nível 053, o controle solicitou que o senhor mantivesse a posição por mais 2 minutos, devido ao tráfego que precedeu, de performance inferior e para o caminhão nível inferior, senhor.